Tá muito rápido. Com o Pretinho Básico das 6 da tarde, ao vivo no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Você que está no trânsito ouvindo Atlântida neste momento, ligado nas emoções do Pretinho Básico. Estamos aqui com 3 grandes parceiros: Sicredi, gente que coopera, cresce, Telefonia Big e Damiler, a moda está nas ruas. Este é o clima descontraído do pré-feriadinho. Fala aí, Maurício Amaral. Oh, beleza. Beleza. Marcos Pianges, está bem? Não tem como ficar bem. Não? Ficar bem. Que é isso, Marcos Pianges me bulinou. Me bulinou antes do programa. Mas olha o tempo que tá, cara. O que tu tá reclamando? Não aguento tempo, mais o frio, L. Fetter. Eu sei. Não é L. Fetter, cara. É, ou é Fetter ou é L. Potter. A L. Fetter. Não aguento mais o frio. É, tá ruim mesmo. Quero, né, calor. Cara. O que eu gostei foi domingo, que deu pra dormir pelado. Tu sabe o que nosso ouvinte Túlio Milman postou no Twitter? Pelado, postou no Twitter, no Twitter. Isso é um outro capítulo. Vamos abrir, reabrir em seguida o capítulo. O Túlio Milman postou no Twitter dele, no perfil dele no Twitter, volta frio. No Twitter dele, domingo. Meu Deus, eu quero dar uma camaçada de pau no. Não, que é isso, cara? No Túlio Milman. Não precisa ser. Eu encontro ele na minha frente. Mas se encontrar ele na tua rua é perigoso. Fala, KG! E aí, beleza? Bom final de tarde. Salve a terça-feira! Assim, tem duas pessoas. É terça-feira, exato. É, mas terça-feira, exato. É véspera de feriado, né? Tem duas pessoas que são perigosas de serem vistas nas nossas ruas, perto de nossos prédios: Túlio Milman e Davi Coimbra. Não, Harry Potter não. Harry Potter não. Fala, Harry Potter! Tudo acabou. Desculpa atraso, eu tava jogando xadrez com. Eu nem vi que tu tá atrasado. Pra mim, tu tá no horário. Gary Kasparov. Beleza, obrigado. Pela móvel do Pretinho Básico de hoje, Caquinho Kasparov. O cinza Davi, e vingador deste programa. Fala, Davi. Assume, Davi. Assume, Davi. Assume, Davi. Oh, pronto. O Edson Cordeiro. Quero dizer que fui bolinado pelo Pianges antes do programa. Isso é um bom sinal. Tem algumas Davi. Coisas que me excitam. Uma delas é o mamilo masculino. Meu Deus! Cara gay, né? Mamilo masculino. Esse é o gay. Depilado. O gay é esse. O gay é o cara que se excita com o mamilo masculino. É bonito o mamilo masculino. Tá bem, tá bom. O feminino. Deixa eu apresentar também o querido... O Silvio Benfica gosta muito de falar nisso. Mamica. Mamica. Mamiquinha, né? Mamiquinha de Jesus. Fala aqui com o nosso querido Pedro Manioto. Oi! Beleza, Pedrão? Bem, trouxe o Alcemar, trouxe o Antônio Musgugê, o Zacarias, a Betânia, o Joel. É uma galera que vem junto com esse louco, rapaz. Oh, por isso que anda de caminhonete. Hoje. É muito bom, meu. Aliás, hoje o Zé Antônio Pedro Machado. O Zé Antônio. Que é vulgo. Teu irmão, pô. O vulgo Anônimos Gourmet, irmão do nosso... Do Antônimos. Antônimos, né? Esteve lá na redação, a gente tava conversando e tal, e ele passou 20 dias na Dinamarca. Sofre esse homem, né, cara? Meu Deus. Sofre trabalhando. E aí um testemunho do Zé Antônio... Ele é casado? Nem sei se é casado. Claro. Não estou autorizado a falar, mas mesmo assim vou falar. Ele disse que as mulheres da Dinamarca... Não vou aplaudir antes de ouvir. Eu já vou aplaudir. Já pode aplaudir, cara. Só essa frase já é passível de aplauso. Mulheres da Dinamarca. Reticência. Não, eu vou deixar só nas reticências. É que nem a bola cai, não. Quando a bola cai pro Damião dentro da área, já vai comemorar. Ele disse que a nota 5 da Dinamarca, a nota 5 da Dinamarca é Miss Brasil. A nota 5 da Dinamarca. É a Miss Brasil. Pode dar uma ideia. Meu Deus. Pode aplaudir agora, pode. O Potter já... Como é que é lá na Dinamarca, Antônio? No Brasil. Dinamarca, as mulheres da Dinamarca, nota 5 é Miss Brasil. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Nesse dia do sexo, né? Dia do sexo, exatamente. Já falamos hoje, né, Marcos? Fiquei surpreso do Pedro Esmalhoto estar aqui, porque eu achei que o dia já tinha acabado pra ele. Ele tem ejaculação precoce. O Pedro hoje no Twitter tava. Amigos, alguma menina quer comemorar comigo o dia do sexo? O Pedro, novo? Cara, o Pedro, desespero. Não, o desespero do homem, cara, quando ele começa a botar no Twitter alguma gatinha aí no... Olha, meu, com essa camisa cor-de-rosa aqui, cara, sim, olha. Cara, o desespero do... Hoje é aniversário do Túlio Milman também, tu falando do Túlio Milman. É mesmo, pai, sabia, cara. É. Parabéns, Túlio. Do Túlio Milman no dia do sexo, é isso? É. Faz aniversário no dia do sexo, Túlio Milman. Parabéns, Túlio. Talvez seja legal a gente falar aqui dos destaques comentados do Clique RBS. Eu tô só pensando que talvez o dia do sexo seja por causa do Túlio Milman. É, talvez. E não o contrário. Mas por que isso? Agora não mais. Não mais. Eu faço aniversário no dia da sogra. Agora é um casado, pai de família, né, cara? Agora, né? Eu faço aniversário no dia da sogra. Tem tudo a ver comigo? Explica tudo a ver coisa. Contigo, eu faço aniversário no dia da avó. Tem tudo a ver comigo. Eu faço no dia da revolução. O meu é o dia do beijo. Que lindo. Todos têm uma data. É, ótimo. O desfile de 7 de setembro foi cancelado aqui em Floripa amanhã por causa do mau tempo. O evento seria realizado na passarela Nego Querido às 9 da manhã. A previsão do tempo para Santa Catarina amanhã é de chuva com descarga. Adoro descargas elétricas. Adoro. Há risco de inundações, enxurradas e deslizamentos. Vamos pra lá, pegar um avião na hora. Pra tá onde o jornalismo acontece. É lá. Sabe que... onde tá Deus? Deus está quando o avião está tremendo. Ali tá Deus. Sacudindo o avião, Deus no caso. Deus pegou com a mão, como se fosse nós, assim, com um branquedinho, e fica balançando. Sim, exato. E aí todo mundo mas não deixa cair, né? Não tem uso que ele se irrita e joga no chão. Então, nesses casos, é melhor que ela tá meio longe, né? Bom, no Rio Grande do Sul, o tempo segue sem chuva até a noite de amanhã. Amanhã volta a chover de noite. É verdade. Certo? Fiadapu! Carro abandonado há cerca de 2 anos é recolhido na capital. O veículo estaria sendo usado, Marcos Pianjas, como abrigo por usuários de drogas. Bom. É um Santanão Bordeaux, que estava abandonado ali na André Belo, em frente ao número 646... no bairro Menino Deus. Exato. Foi recolhido de carro abandonado em Porto Alegre. E é isso que me chamou a atenção. Os caras estão usando rádio, pra tem um Clio vermelho. É o do Pianjo. É o do Pianjo. Que engraçado, cara. Que engraçado. Quantos reais tu perdeu nas tuas trocas de carro? Muitos. Quantos mil reais tu perdeu nas tuas trocas? Comprou um carro... Cara, eu tenho uma empresa aqui. Que isso, cara? Pô, a semana adorou, cara. É que é assim, cara, trocar de carro realmente não é exatamente um bom negócio, né? Sob o ponto de vista da troca de dinheiro financeiro, mas é um troço, é um sonho de consumo do brasileiro trocar de carro, cara. Pra mim não é. Babaca. Pra mim não é. É sim! Não é? Claro que é! É verdade. O Santana Bordeaux. Todo dia eu sonho com o carro. Até pra mim é. Até pra mim é se tiver alguma revendedora querendo trocar meu carro, assim, de graça. Sim, de revendedor querendo trocar teu carro. De graça? Não, de graça ninguém mesmo. Ninguém anda de graça, né? Essa é a estratégia do Pianjo. Nem relógio anda de graça. Aí eu vou falar no ar aqui, olha, pessoal, a concessionária tal trocou meu carro. Agora eu tenho um carro tal. Então vai lá trocar. Acha uma concessionária que esteja a fim de fazer isso. Atenção, você é concessionária a concessionária do Almir, de repente. Filantrópicas, né? Concessionárias de veículos filantrópicas, elas fazem isso. Bom, o carro abandonado no Menino Deus foi recolhido no começo da tarde desta terça-feira, depois que moradores da rua chamaram a Brigada Militar. Não moradores de rua, moradores da de rua, rua habitavam onde? O Santana. Moradores da rua chamaram, então, a Brigada para recolher o veículo. Uma época eu tinha um carro que as pessoas entravam no meu veículo e eu deixava ele estacionado, eles entravam, faziam não sei o que e saíam fora. Aí quando ele ia sair de manhã, ele sentia aquele cheiro de não sei o que. O que era não sei o que? Eles achavam que o meu carro era motel. Ah, fazia não sei o que, era isso. Então tu sabia o que fazia. E ficava um cheiro eles no meu carro. Eles quem, cara? Ah, assaltantes, people. Assaltantes. Não, imagina o pessoal, então, pô, tem cheiro de queijo ralado nesse teu carro. E meu carro tinha nome de motel, Fiesta. Tinha nome de motel. Eles entravam, faziam lá, achavam que a Fiesta. Era uma loucura, cheiro ruim. Ótimo. Mendigo, assim, cheiro de mendigo. Mendigo tem um cheiro específico. Tá ótimo. Associação Internacional de Radiodifusão repudia censura ao grupo RBS. Opa! A associação emitiu uma nota na qual repudia e observa com grave preocupação a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de proibir os veículos do grupo RBS de divulgar o nome e a imagem de um vereador vinculado a reportagens da série conhecida como A Farra das Diárias. Em agosto do ano passado, o Grupo RBS e o Programa Fantástico da Rede Globo apresentaram a série de reportagens, a gente lembra muito bem, do Giovanni Grisotti, e o material revelou como vereadores utilizavam diárias para viagens turísticas a pretexto de fazer cursos de aperfeiçoamento. 13 foram denunciados pelo Ministério Público. Um dos citados na reportagem entrou com ação judicial pedindo indenização por danos morais. Que isso! E que seu nome e sua imagem não fossem mais divulgados por veículos do grupo RBS. Caraca, o cara ganhou, hein? Quando relacionados ao episódio. A decisão atinge todas as mídias e pode resultar em multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. O grupo RBS recorrerá da decisão proferida em caráter liminar e cujo mérito ainda não foi julgado. A multa é R$1.000? R$1.000 por dia. No dia que a gente ganhar, a gente vai fazer o pretinho básico especial no dia que a RBS ganhar em São Justiça sobre o nome do cara. Mas o cara é muito cara de pau, né? Só pra deixar claro pra quem não entendeu, tá? É um vereador que roubou o seu dinheiro, pegou esse dinheiro e foi curtir férias com a família, Paraguai. É. Foi pra motel, foi pra bordéis. Cassinos. Foi se refestelar com prostitutas. Alguns sim, alguns vereadores foram. Não, isso é uma suposição. Alguns vereadores fizeram isso. Mentiram que foram fazer um curso, né, isso. Pra aperfeiçoamento da liderança e fizeram turismo. Independente de que tipo de turismo. Na matéria do Giovanni Grisotti aparece um shopping de meretrício. Onde ficava isso? Com quartos. Um shopping de meretrício. Com quartos em Foz do Iguaçu, com quartos pra você escolher a sua acompanhante e gastar o dinheiro público nisso. E aí ele ainda ganha na justiça o direito de não ter o seu nome. Foi nisso que ele gastou, vinculado. Eu acho legal. O dinheiro bem empregado, né, Potter? O meu dinheiro que eu pago imposto é bem empregado. Bem empregado, mas né? Calma, abraço pro Caco, o cinegrafista que participou dessa reportagem também e que foi pego, cara. Foi lá no meio do curso, lá no terceiro dia de curso, o cinegrafista do Giovanni Grisotti, o Caco, ele foi descoberto, as pessoas botaram o nome dele no Google. Exatamente. E no meio do curso começaram a falar, pois é, os vereadores. É, porque tem um repórter aqui entre nós e tal, e ele já com imagens dos caras, que é, ele assinando presença em todos os dias e não indo pro curso. Ah, tem um repórter, ele zuft, se escapou. Se mandou. Hoje eu quero uma coisa tranquila de noite, vou sair pra tomar uma cervejinha com o Giovanni Grisotti. Ganhou o prêmio ESSO. Sentar na calçada. Sensacional. Abraço pros profissionais que ganham prêmios ESSOs aí, porque o mundo precisa de mais gente que nem vocês. Muito bom, Marcos Piangers. Serviço avisa sobre mau hálito por e-mail ou carta. Boa! Avisar alguém sobre seu mau hálito é uma situação bastante embaraçosa. Para ajudar nesta tarefa e contribuir com a melhora da saúde bucal da população, a Associação Brasileira de Halitose está disponibilizando gratuitamente em seu site o SOS Mau Hálito. Boa! Isso é um serviço importante. Importante. Qual é o endereço do Guerrinha para mandar uma carta para ele? É um serviço que avisa por e-mail ou por carta a quem possivelmente esteja com o problema. Com o SOS Mau Hálito, o recado é dado sem que ninguém passe por constrangimentos. Nem que avisa, nem que é avisado. Exatamente. Bacana, né, cara? Bem sacado. Isso é o fulano que tá com mau hálito. Tô com uma lista já de gente aí pra... Olha! Mas é que tem um mau hálito ocasional, né, cara? Tem um mau hálito vitalício e o ocasional. O cara pode fazer uma certa sacanagem, não deve fazer, eu quero dizer pra nossa audiência, pra não fazer sacanagem. Mas o amigo ali não tá com mau hálito. O cara de barulho tá com mau hálito do cão, hein? Mandar pra um cara que não tem. O senhor está com mau hálito. E é uma informação que ela não recebe nunca. Boa. De uma forma legal, assim, né? Esse dia eu cheguei de manhã, aí eu falei uma coisa para ele, falou assim: tá com mau hálito, cara. Não, mas sente o último, isso é fica olhando isso assim. Isso é amizade, meu. Mas é difícil de ouvir. Porque o cara que gosta de ti, ele não fala porque acha que tu vai ficar brabo. O cara que não gosta de ti, não fala porque ele quer que. Quer te sacanear mesmo. Tu fica com mau hálito pra sempre, né? Amigo, agora, fala. De manhã cedo, né, cara? A parceira do cara sempre tem mau hálito. Ou o parceiro, né, Piagas? Ou o parceiro. No teu caso, Maurício, parceiro. Ô, meu, e por último aqui um recado: a RBS tá promovendo o primeiro prêmio RBS de empreendedorismo e inovação voltada para web e tecnologia. E como parte do projeto, acontece também o encontro de empreendedorismo no dia 13 de setembro, 6 da tarde, ali nos prédios históricos do Shopping Total. O evento é gratuito e para participar, você acessa o site prei.com.br. No site, você encontra todas as informações sobre as inscrições no prêmio, que vai premiar os 3 primeiros classificados com 50, 25 e 10 mil reais, respectivamente. Então acesse www.prei.com.br e participe. Que horas vai ser? Que tu pensa sobre... Tu pensa sobre a RBS, um veículo de comunicação, um grupo, né, de veículos de comunicação, tá promovendo um prêmio desses, Maurício Amaral? Sensacional. Sensacional, né? E tu, Pianjas, o que tu acha disso? Eu acho legal, tanto que eu que selecionei aí pra tu ler. Não foi. Isso aqui não foi tua ideia de divulgar aqui, né? Obviamente. Foi. É uma iniciativa que merece ser divulgada. Foi minha. Afinal de contas, tá premiando os primeiros classificados, né? Tá prestando um serviço. A gente não ganhou um prêmio desse, a gente ganhou. Não. Tu tá confundindo as bolas. Isso aqui é pro público externo. Externo. Não, é linkado à tecnologia. É como eu falei, né, Linha? É como eu falei e vocês não prestaram atenção. É linkado a empreendedorismo e inovação voltados. O empreendedorismo e a inovação para web e tecnologia. O KG e o Davi. Eu tava que nem a coruja. E acho mal vocês rirem, porque a Almir Kitmania está inscrita. Ah, é. Está inscrita para essa inovação em tecnologia. Muito bem, Almir. Cara, Almir fez como eu te pedi, que nos inscrevesse lá. Almir Kitmania, aprovado pelo Almetro. Almetro. Almetro. Só para não passar batido, né? Tá sentado aqui junto com a gente um prêmio extra de jornalismo no Brasil, Davi Coimbra. Ganhou. Pô, verdade. Faz tempo. É verdade, mas ganhou, né? Eu já ganhei um prêmio Shell, cara, uma vez. De música, é? Eu ganhei o Charrua. Eu ganhei o Atlantique. Prêmio Texado. Tá, mas cara, foi a reportagem, meu? Atlantique tu ganhou, cara. Foi uma reportagem que a gente fez lá na Editora de Esportes sobre... Futebol em todas as... não era só futebol de várzea, né? Aliás, nem era futebol de várzea, era futebol de firma, futebol em navio, navios de os marinheiros jogavam futebol em navio, futebol no presídio. Quando caía a bola fora do navio, o que é que buscava? Aí acabava trocar a bola. O navio é uma coisa grande, cara. Grande fera. E a gente fez, assim, ficou bem bacana a matéria. Tem navio com quadra de futebol 7. Pô, claro. Tem com grama sintética. Tem navio que tem campo de golfe. Quadra de tênis, campo de golfe, exato. Esses cruzeiros aí, né? Isso foi em que ano, Davi? Vai testar a tua idade agora. Não, 2000, 2001. Foi por aí. Eu lembro. Pô, recente, cara. 10 anos. Repórter fotográfico. Não, foi uma equipe, foi um monte de gente. O Diogo, foi um monte de gente. O Renato Barros, foi um monte de gente. Parabéns, Davi. É um orgulho tê-lo conosco. Dividiram o prêmio, Davi? Dividiram. É um tanque cheio, né? Abastecimento. Tinha um troco. Vamos dar uma giradinha aqui, 6h20 desta tarde, desta véspera de feriadinho. Feriadinho, pelo menos, vai ter tempo bom, ainda que só no Rio Grande do Sul vai ter tempo bom. Mas o trânsito, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, né? Trânsito de sexta-feira. De sexta-feira, é isso aí. É que uma galera vai aproveitar o dia de amanhã no Rio Grande do Sul, porque vai estar tempo bom na praia ou na serra, ou coisa parecida. É verdade. E aí, Joel, vai ficar por Minas mesmo, Joel? Bahia, né? Salvador. Bahia. I want to go back to Bahia. Escada. Very nice. Very good. E agora hoje eu vi aqui the class of the English is very complicated. É aula de inglês complicada. E now I have no xing de Antigoso, because de Antigoso não tá mais comigo, pô. Pois é, não tá mais agora. Agora é o Dani Carlos Alberto, né? Dani Moraes. Eu não sei, pô. Demorei uma semana pra decorar os nomes, agora vai demorar pra casar. Saindo do Cruzeiro sem saber quem é os caras, né? Eu não sei, até hoje não sei. Eu falo o da Mercedes, pô. Eu vou pelo dos carros. E só tem pelado no Bahia lá. Ele vai pelos carros, o do Chevette. Damião. O de Damião, não é muito pouco tempo pro Joel no Cruzeiro, cara. É o suficiente pra mostrar que não deu, né, cara? É verdade. Eu queria tomar um dia cerveja numa mesa com o Joel Santana. Não, uma tu não vai tomar, né? O Guerrinha. Tomar, e o Sarkozy. E o Sócrates. Os três. Ah, e o Abelão, né, cara? Eu acho que o Sócrates. Não, o Abelão não vai chegar com um uísque. O Abelão é vinho, gosta de um vinho. Não, uísque? É vinho, então. Porque eu já vi. Misturado. Eu já vi beber bastante chope também. Pé sujo. Ah, então o Abelão é legal, Abelão. Ele tomando cachaça. O Cuca Lima era dono do antigo Lilliput. O Cuca Lima. Dirigente do Inter. Cuca Lima, dirigente do Inter. Ele agora ele é um dos sócios, inclusive, ali do Cuca Beludo. Do substituto ali. Cuca Beludo. Não, o Cuca Lima. O nome do Cuca, desculpa, é que eu tava confundindo com o Cuca. O Cuca, o treinador, o sobrenome do Cuca é Beluda. Beludo. Beludo. De Cuca Beludo. Por isso que o apelido dele virou Cuca, né? Bom, enfim, desculpa, fala do Cuca Lima aí, Davi. Alexis. Não, pois é, e o Abel lá e outros, o Adilson gostava muito de lá também, né? Lá no o Adilson também gosta de um trago, é verdade. Gosta, o Adilson manda. Gosta de um trago. Um cara que gostava muito de um trago, que era o Enio Andrade, cara. Professor, sabe muito. Um dos melhores técnicos do Brasil de todos os tempos. É verdade. Cara, eu tava ouvindo ontem, eu não sei quem falou ontem, cara, uma coisa muito interessante. O cara que bebe, não alcoólatra, não o cara que abusa, o cara que respeita o álcool e pô, baita frase, o cara que respeita o álcool. O cara que respeita o álcool, exatamente. O mar. Exato, o cara que respeita o álcool é um sujeito melhor. O cara tava dizendo, é o melhor pai, é o melhor empregador, claro, é um melhor cara na sociedade, sabe? Ele é um cara mais tranquilo, lida bem com isso. É mais tolerante. Porque o cara que é durão ali, não vai beber, porque eu não vou beber. Pai, e o cara que bebe é vira durão, lidar com esse cara. É uma boa, essa frase é boa, ó. Tem que se respeitar o álcool e o mar, os dois pelo mesmo motivo, a ressaca. Baita frase! É boa frase, mas é que o álcool não é pela ressaca. O mar não precisa muito, mas fica boa, é uma boa metáfora. O álcool é pelo que ele vai te proporcionando ao longo da existência, né, cara? Olha o Dr. Sócrates aí, né? Exato. O uso contínuo prolongado do álcool é que é prejudicial. O carnê vem. O carnê vem, certo que vem. Eu discordo. Pergunta pro Lelê se o carnê não vem, né? E aí, Joel? Sacanagem! Aí fica de cara. We have let's go, então, now? Let's go. Quem é, então, que vai estar lá comigo? De Carlos Alberto, de Dani Moraes? O Ricardinho. Titi Souza. Carlos Alberto também. De Carlos Alberto diz a merecido, hein, Carlos? Chega no Carlos Alberto, já dá uma... Molinha. Vamos, Joel. Carlos Alberto é fute de cana, né? Pezinho de cana, eu acho. É, o Carlos Alberto é parceiro. Então, vamos lá. Essa é quase basicamente uma história. Isso de advanced mod por da história. Ok. Betty Botter comprou um pouco de manteiga, mas segundo ela, pô, manteiga amarga. Se colocar na massa, vai fazer com que a massa fique amarga. Mas um pouco de manteiga melhor faria um bolo melhor. Então ela comprou um pouco de manteiga melhor que a manteiga amarga e ela colocou em sua massa. E a massa não ficou amarga. Então Betty Botter comprou um pouco de manteiga melhor. Agora em inglês sem parar. Agora em inglês. Agora em inglês sem parar. Let's go. Let's go. Betty Botter bog and some butter, but she say the butter is bite. If I put in the meat in my butter, if you make my bed a bit. But a bit of the bed, the butter that you want to make my bit to bed. Show bog, of a bit of butter, better than a big butter that you put in the bed to the butter. And the butter is not the bitter, so the bed, the bitch bought the bike. In the bed, the butter. Quase que me deu um derrame de olho aqui. Ah, bicho, agora eu gostaria de chamar essa grande figura, isso, Capuzinho, cara, pra tentar ler isso. Que mais, meu velho? Agora eu tô nessa vida, eu sei tudo de inglês. Bem velho. Rapidinho, Capuzinho. Fala aí, então, meu velho. Vamos lá. Eu falo mais rápido que eu já, meu velho. Inglês, meu velho. Inglês. Tá em Nova York, meu. Vai. Pet Butterbug, seu meu Butterbug. Você quer dizer olha só, meu velho, essa parte é demais, meu velho. Olha a vibe agora, meu velho. 18:26. And she put in the butter in the butter the bitter. She shows some the butter, butter, butter, butter, butter, meu velho. É bom, hein, cara? É bom esse bicho aí. E aí, Cagé? Eu tava tentando ler aqui. Como seriam os nomes dos filmes se fossem gravados no Rio Grande do Sul? Rio Grande? O Vidente. Bombeando pela fresta da parede. Putz. A Lenda do Zorro. Zorro, a tiazinha dos gaúchos. A Lagoa Azul, Poço de Jundiaí. Poço de Jundiaí. Muito bom, cara. O cachorro achou. Dois filhos de Francisco, os filhos do Ricardão dos Pampa. O casamento do meu melhor amigo já era o meu Gaudério. Esse filme é legal. Procurando Nemo, cadê as piava? Como perder um homem em 10 dias? Vai pro Rio Grande do Sul com o teu que você descobre. Lá no Alegrete, cara, a gente tinha um amigo. Hoje, hein? A gente tinha um amigo que tinha uma sorveteria. Era dono da sorveteria Kimorango. O Alan. Aí a festa era muito bom o nome da sorveteria. Kimorango. Kimorango. Aí a gente chegava pra casa dele, tipo assim, o legal era dormir na casa do Alan. Sabe? Porque aí no outro dia de manhã, cedinho, tinha sorvete. Só que ele era sacana. Seletivo, ele era seletivo. Tinha idade, ele não dava, né? E aí um dia eu tô com ele atendendo de tarde ali, chega um gaúcho. Mas tu atendia, né? Só um pouquinho. Tu atendia na sorveteria com o teu amigo. Na sorveteria Kimorango. Kimorango. Tu atendia, pegava a casquinha com a tua mão, ia lá, botava as bolas na casquinha e entregava a casquinha pra pessoa. No máximo duas bolas, né? Que nojo, hein? Sorvetinho, né? Não tinha nem plástico. E tu já tirava tatu do nariz naquela época, óbvio. Quando eu tô trabalhando, não tinha tatu. Mas tinha. Tu que pensa que tu não tira tatu quando tá trabalhando? Cara, pretinho base não é trabalho. Foi o maior índice de cólera de Alegrete. Tinha sorvete Loreta lá? Não, tinha de pistache. Tá, mas e aí, pô? Sorvete Loreta que anuncia aqui. Aí chegou um índio, velho, mas, cara, aqueles guasca mesmo, sabe? Aqueles caras que pegaram o dinheirinho dele e foram pra cidade pra. Como se nós fôssemos pra Paris, Milão, né? Aí ele entrou na sorveteria, viu os baldes com sorvete. Olha um desses aí. Aí o Alan falou assim: qual o sabor? Qualquer um. Qualquer um, e aí, qual tu pegou? Pegou, tem que pegar o que tem mais, né? Porque tem que pegar mais. Ele pegou pistache, que ninguém pegava. Mas qualquer um é galo, velho. É nego, velho. Mas me dá qualquer esse um. Não tem, né? Muito. Lá no Alegrete tem uma churrascaria que tu escolhe a carne que tu vai botar pra assar. É o Botecão do Moraes, do pai do Taylor, que foi nosso colega aqui. Putz, na Rádio. Meu pai era do Alegrete, o Gaudêncio Coimbra, né? E uma vez eu fui pro Alegrete pra trabalhar, tá? Eu cheguei lá de manhã cedo e ainda me lembro que na rádio os caras falaram um abraço pro Gaudêncio Coimbra. Meu pai já morreu. Daí eu passo no Alegrete ali, a terra do meu pai, aquela coisa. Aqui o verdadeiro Rio Grande, a fronteira, aqui onde tem realmente o gaúcho, o bagual, o gaudério. Aí fui lá nessa churrascaria. E lá tinha dois, aqueles peões, aqueles, sabe, o Neto Fagundes e a tiazinha. É, Neto, o Gaúcho. É o Batatinha. aquele gauchão, sabe? Aquele cara veio peão da estância, embaixo da mesa, assim, tinha ali umas cordas, um troço. Eles vieram comprar mantimentos, né, pra ir pra estância. E estavam os dois assim, comendo, né? Aquele churrasco. Em silêncio. Não falava. De repente, um olhou pro outro. O cara só jogou o saleiro assim, pá, o outro pegou no ar. Pá. Que massa! Esse aqui é homem, né? Que eu tenho lá em casa. Esse é o verdadeiro Rio Grande. Eu olhando e observando, e os dois quietos, de repente, assim, o cara maiorzão, assim, galo cinza, olhou, botou a mão na bombacha, no bolso da bombacha, e eu fiquei ali olhando aqui. Que vai sair? Vai tirar uma arma dali. Tirou, naquela época, uma raspadinha da Xuxa e começou a raspar. Não, é isso aí mesmo. Esse é o Rio Grande. É verdade, cara. Acabou comigo, cara. E não ganhou. Ele ganhou alguma coisa? Uma faca. Eu espero que não. Se ele tivesse ganhado, ele... Mas é uma caricatura que o resto do Brasil tem do gaúcho, né, cara? Porque o gaúcho, essa coisa de montar cavalo, de andar de moto, de mão baixa e com a faca atravessada, é uma caricatura, né, cara? É o cara, o peão de distância que tem em qualquer estado brasileiro. Mas eu acho que esses caras aí são autênticos. Eles são. Os caras são. Não, veja bem, eu estou criticando. Não é criticar, é que o resto do Brasil acha que todo mundo aqui é, como lá fora o Brasil. É país de índio. Eu acho que esse tipo existe no Brasil todo, mas o que mais defende, que acha que essa região aqui tem as melhores coisas, mesmo não conhecendo as coisas de outros mesmo lugares. Mesmo não tendo, no caso. Mesmo não tendo e também não sabendo se tem ou não tem em outros lugares, é o gaúcho. Né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Mas esse cara aí é o cara autêntico. É o cara autêntico. É que o gaúcho mesmo, ele tá cagando se ele é melhor ou não. É verdade, é verdade. Agora o cara de Porto Alegre, o cara mais moderno, sim, esse cara. Não, o Potter lembrou agora de uma história, porque esse cara é autêntico. O Potter lembrou agora de uma história do quando teve o Milor Fernandes, pô, todo mundo conhece o Milor Fernandes, né? E ele teve aqui, e o Ivan, o editor dele, Ivan Pierre Machado, LPM, e lançava os livros dele. E levou o Milor, disse: não, tu vai conhecer o verdadeiro, o grande profundo, na estância do Odone, do presidente do Grêmio, Paulo Odone. O Rio Grande Profundo eu já conheço. E aí ele chegou lá, aquela estância mesmo, pra fundo do campo, aquela coisa, e aí disse: vai conhecer o galpão lá, os caldeiros do galpão. Aí o Milor levou, o Odone levou o Milor, e aí tava lá os gaúchos, tudo, e aí disse: esse aqui é o seu Milor Fernandes, que é do Rio de Janeiro e tal. Aí veio um de lá, aquele mais grosso. Eu conheço. Então, o senhor é do Rio de Janeiro? E aí o Milor: eu sou. Conhece o Moreira? Aí o Milor ficou meio constrangido, porque assim, não. Pô, sabe, o Rio é uma cidade muito grande, né? Mas é um gordo! Um gordo assim! Boa, cara, é muito bom. Cara, esse que eu não tenho. Aí eu pergunto: esse cara tá preocupado de ser melhor? Olha aí! Só pra finalizar, agora me lembrei de um ou outro. O Guilherme, o meu cunhado, tem terra lá em Rosário e tal. E ele gosta de correr, né? Ele corre, nada, essas coisas, triatlo, blá, blá, blá. Tipo nós. Aí ele bota um calção e vai correr no campo e tal. Aí o campeonato ficou olhando e disse assim: o seu Guilherme botou um calção e saiu correndo. Esse foi. E saiu correndo. E aí ele pula a cerca e diz assim: mas olha lá, parece uma avestruz. Ainda bem que não parece uma gazela, podia ser pior. Eu prometo levar vocês na minha fazenda, no Magrete, um dia. Quando tu tiver. Vai ter um dia uma fazenda. Quando tu tiver, né? Mas pior que eu não quero ter uma fazenda. Tá bom. Mas é que eu digo isso porque um dos vídeos de maior sucesso hoje no YouTube foi o QC 3.0 de ontem, que eles ficam na internet depois do programa. E aí entrou um cara de Santana de Livramento. E fronteira aí, com o Rivera. E Uruguai. Fronteira com o Rivera. Santana do Livramento. Do Livramento, isso. E aí ele começou a exaltar as belezas de Santana do Livramento, certo. Que tem um chafariz. Que é o único. E aí ele falou essa frase que é muito emocionante, assim, que despertou, inclusive, muitas risadas na audiência e nos três apresentadores, que é o único lugar do mundo que tu podes colocar um pé num país e outro pé no outro país. E é verdade. Demais, cara. E é verdade. Mas é verdade. Cara, mesmo. E é verdade. Não. Tem... Como não, é que é o único lugar do mundo, querido? Em qualquer lugar do mundo que tem a fronteira, tu faz isso. Em qualquer fronteira do planeta Terra. Não, tem mas fronteira não foi que é isso que ele quis dizer, cara. Tem fronteira que é de água, tu não consegue abrir a perna em cada lado do rio. Ele quis falar de uma rua. Ah, mas vai e no não de uma fronteira. É praça. Também, cara. Bom, primeiro lugar. Primeiro lugar que não é verdade. Que tem outros lugares. Segundo lugar. Mas que bosta que eu vou botar um pé num país e outro pé no outro, cara. Que me adianta isso? Bom, isso na verdade é o seguinte, cara. Obviamente que ficar se vangloriando disso não é nada a ver. Mas eu lembro quando eu era pequenininho, a avó levava a gente lá. Porque isso é meio que um marco pra quem é pequeno, sabe? É meio aula de geografia, assim. Tu meio que se sente cidadão do mundo, sabe? Vem cá, meu netinho, bota um pezinho. Tu com 4 anos de idade, imagina, uma criancinha. Bom, aqui, ó. Esse pezinho tá no Brasil e esse pezinho tá no Uruguai. Tu... E o Tiquinho, vó? O meu tiquinho é pra mas esquerda. Mas é por isso que eu gosto... Ficava no Uruguai. Do Manezinho da Ilha. O Manezinho da Ilha é o típico, é a figura do litoral catarinense que talvez seja comparável a esse... Ao Gordo Moreira, o amigo do Moreira. O amigo do Moreira, entendeu? Que é um cara que não tá nem aí pra nada, não se vangloria, não acha nada dele melhor. É generoso, é... Isso aí. Recebe bem as pessoas. É verdade. E tem o que tem. Fronteira, bandeira, tudo isso é uma palhaçada. O mundo ia ser muito melhor. Se não tivesse feito pra isso. Guerra. Feito pra guerra. Feito pelos people. Live life and be. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, galera do Pretinho. Olá. Tô aqui pra anunciar meu carro. É uma Saveiro 1.6, modelo AP, gasolina, ano 96, cor branca. É o carro marmita, né? Só leva o que come. Pô, mas seja otimista, tem a caçamba inteira. É. IPVA 2011 pago, laudo para rebaixado, a suspensão do Gol Bola com amortecedor curto, comando, polia regulável, 4 em 1, bomba elétrica, alarme, ar quente, banco de couro, roda de liga leve, aro 14, travas elétricas, vidros elétricos. Nossa. Que beleza! Tá em perfeito estado, duvido igual. Aceito troca por carro de menor valor. E-mail, carrodochico@gmail.com. Aí o Chico. Muito bom. Carro do Chico. @gmail.com Chico é nome de bugio, né? Todo bugio tem nome de Chico. Mas por que isso, Alcema? É verdade. Todo bugio o nome é Chico. Todo macaco tem o nome de Chico. Mais uma aqui, ó. Caga nas mãos e joga no cara, né? É verdade. Estamos vendendo a nossa casa no condomínio Moradas do Sul. Na zona sul de Porto Alegre, lugar calmo, tranquilo e seguro. A casa tem 2 dormitórios, lareira, pátio na frente e nos fundos, é gradeada e tem garagem. Os armários da cozinha e do banheiro ficam na casa. E no quarto fica o ar-condicionado. O condomínio tem segurança, quadras esportivas e playground. O valor... Playground é uma palavra boa de falar quando tá fã, né? Playground. Olha como a quantidade de ar que sai pelo nariz. Se tiver dificuldade no inglês, pede pro Joel falar pra ti. Playground. The playground. O valor da casa é barbada, R$145 mil. E o motivo da venda é porque vamos aumentar a família. E-mail para Casa Moradas do Sul. casamoradasdosul@hotmail.com. Vai assumir as amantes. Quê? Vai assumir as amantes, vai aumentar a família. Vai assumir minhas duas amantes. Não, cara, vai ter outro filho. Vão vir morar comigo. Ou mais um filho, ou um filho, sei lá. Gente, Almir que tem Conversible Vehicles. Conversible Vehicles. Traz veículos conversíveis. Depois do submarino conversível, traz mais uma inovação. O avião conversível, gente. Ah. O avião conversível. Nunca ninguém voltou pra reclamar. Mas isso não é novidade. Tem, teco-teco. É. Avião sem capota? Sim, viu? Não é novidade, Almir. Fala comigo antes. Avião Almir. Comercial, pô. Ah, não, comercial não. Avião comercial. Boeing, Gol. Ah, não. Varig, Gol, TAM. Não. Ah, tá. Varig, VASP, Transbrasil. Transbrasil, coisa e tal. Vai Azul. Avianca. Sem TAP, a TAP, pessoal da TAP nos ouve aqui. Grande abraço pro pessoal da TAP em terra aqui no Salgado Filho. Parabéns, Almir. TAP em terra. Mas voa lá com 10 mil metros, lá. TAP em terra. Voa lá em cima. E o frio? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você poder ver as coisas bonitas que tem no ver o céu, no caso. O céu é lindo, gente. O céu é lindo. É verdade. Pouca gente sabe por que faz uma janelinha desse tamanho. O ônibus que dá vergonha de viajar, uma janela é grande. É verdade. Pra todo mundo te ver. O avião... O avião tu quer mostrar pra todo mundo que tá no avião, tá na bem pequenininha, só dá pra ver teu nariz. Querido, como é que eu quero ver aqui? Olha, avião, ônibus não, ônibus, todo mundo com vergonha se escondendo com a bolsa assim, ó, janela desse janelão, tamanho. Janelão. E aí que nós fizemos? O avião conversível. Bate mais. Não tem mais teto, querido, não tem mais teto. Como é que eu não pensei nisso? Grande vantagem. Se uma criança estiver chorando durante a viagem, só jogar ela pra cima. Mas não se preocupe, não é maldade, querido. É, vai ter o paraquedas. O cara lá de trás pega, tu joga pra cima. Tá, mas é a criança que puxa o paraquedas? No paraquedas wireless. Sem cordinha. Não tem a cordinha, não precisa se preocupar. Claro, na hora certa ele dispara. Vai longe a nossa empresa, hein, amigo? Vai longe, tá que tá, ninguém voltou pra reclamar. Tá ótimo. Valeu. Vou inaugurar com o governador do Rio Grande do Sul. 20-7. Prefeito de Florianópolis. Show de intervalo, voltamos em seguida aqui no Pretinho, com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida nesta véspera de feriadinho de 7 de setembro, 13 minutos para 7. E aí, doutor Alceu, tudo beleza? Tudo certo, doutor. Doutor Alceu, enquanto o senhor engole o seu totozinho, eu vou dizer aqui um muito obrigado à Telefonia Big, à Damilera, a moda está nas ruas, e Sicredi, gente que coopera, cresce, são os patrocinadores do Pretinho Básico para todo o sul do Brasil. Todo mundo com a boca cheia, não tem quem chamar. Eu tô com a boca vazia. Acabou de engolir o salsichão inteiro. Eu já engoli 2 salsichões inteiros, sem morder. Sério? Sem morder. Ei, que horror, hein? É, foi um experimento que eu fiz. Tá bem, vamos fazer aqui o Bola nas Costas, doutor Alceu. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Fala, doutor Alceu. Aí, doutor Alceu, manda uns abraços aí pra galera aí, cara. Manda um abraço pro Eduardo Duarte, que é da Rádio Tupanci de Pelotas. E outro aqui, ó. O Leonardo Pilho e a Isabel Esposa. E um beijo pra Eduarda, da TV UCPEL. Beijo pro Féter, pro Porã e pro Maurício. Ele joga ali 1 quilo de cebola. Doutor Péter, a polícia foi atrás do João, doutor Péter. Mas por quê? O João do Inter. Ele tá jogando muito mal. Ele não tá, parece que é problema com pensão alimentícia. Eita. Ele é exatamente. Prende o João. Pô, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que o Buchecha, né, o Checha ali, o Fernando Becker da TV, ele botou no Twitter dele, bomba, bomba, né, o oficial de justiça no Beira-Rio. Aí a galera começou a sacanear ele, bomba, bomba, amanhã é feriado, bomba. E aí começaram a ficar de sacanagem. Ô, doutor, o senhor tem alguma informação aí sobre a venda do D'Alessandro? É o spam do doutor Lelê. Era o spam do Lelê? Spam do Lelê. E aí, Dale? E aí, Dale, vai ser vendido ou não? Olha pra minha cara, vê se eu vou jogar no futebol árabe, cara. Não, não vai. Claro que não, rapaz. Vou ficar aqui no Inter, né? Fui me adaptando a língua, me adaptando a cidade. Boa, Dale. Tá até 2015 aí, né? Tá, renovou até 2015, né, Dale? Não entendi em português. Contrato renovado até 2015. Sim, sim, até 2015 renovado. Certo, tá bem. Sim. Meu sonho é trabalhar com o João Santana. Ainda espera que é questão de tempo. O Dinelson, doutor Peter, saiu do Havaí. Tá brincando. Paraná. Foi pro Paraná o Dinelson. E o Criciúma vai virar leite. É, massa, né? Vai ter uma marca de leite com a marca do Criciúma. Alguém quer tomar leite, hein? Ah, olha só. Che, eu quero tomar um leite agora. É o leite do Criciúma. Leite do tigre. É o leite do tigre, exatamente. Leite do tigre. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. Era isso, pô. Tá bom, doutor Alceu. Obrigado pela sua ajuda aqui hoje, nesse momento. Tá fraco, é véspera de jogo. Não tem jogo hoje. Tem jogo amanhã, né, doutor Alceu? Amanhã tem um monte de jogo. Um monte de jogo de tarde amanhã. O Inter joga às 4. Às 4 da tarde. O Grêmio é só quinta. Senhor doutor Alceu, o senhor tá procurando um computador com a sua cara? Deus me livre. Deus me livre, doutor. Só a Dell tem notebooks e desktops com a sua cara, doutor Alceu. Mas muito combinam com você. Você escolhe tudo, a memória, o espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa, compra tudo no www.dell.com.br e recebe na sua porta. Além da melhor tecnologia, no site da Dell, você também encontra as melhores ofertas em acessórios, como HD externos, por exemplo, impressoras, mochilas para levar o seu notebook e muito mais. E você paga tudo em até 10 vezes sem juros. Acesse Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14 com 500 GB de HD e Windows 7, o seu PC simplificado, a partir de 10 vezes de R$ 149,90. Muito bom! Não, cara, compra quem não quer. Anote aí, Dell.com.br, Dell, 2 L's, do seu jeito. E eles ainda ajudam as pessoas que têm dificuldade via chat. Via chat. Muito bem. Para a sua rapaziada de Santa Maria que recebeu a balada do Pretinho nesse sábado no Balare. Na Balare. Na Balare estaremos lá. Né, lançamento do cartão Fidelidade da casa. Come into my life. A partir das 11 da noite estaremos lá. A banda Sexta Etílica também vai tocar junto. Não junto não, né? Vai tocar antes ou depois. Faustão tá junto, claro, grande fera. Aonde? Foi tua estreia, né? A Balare tinha 10. Tua estreia foi ano lá, passado, né? Ano passado, bicho. Na Balare, isso aí. É mesmo, verdade, cara. Pô, Balare um é uma baita depois. Casa, meu. Um ano depois do retorno. É uma grande casa, grande fera. Agora eu tô lembrando da Balare. Na esquina da Bozano ali, né? Esquina da Antigo Café Brasil. Antigo Café Brasil. É mesmo. O que eu pegava de gente no Café Brasil? Na Balare. Não vale nada, né? E aí, Potter, quer fazer o quê? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Cosméticos Taria! Experimente hoje mesmo o shampoo Taria! Felipe Pires de Pelotas manda essa aqui, ó. A professora pergunta pro aluno corintiano. Qual a diferença entre o Chame bop... o funk! Entre o bop e o ibope? E aí o gurizinho... Ah, fácil, professora. O ibope aumenta a torcida do Corinthians e o bope diminui. O corintiano veio falar comigo lá enquanto eu jogava xadrez com o Gary Kasparov. Assim, pô, você fica falando dos pênaltis do Corinthians lá. Falando a gente fica falando dos pênaltis. Aí o cara virou e foi embora. Não, mas eu sou fã de vocês. Por falar nisso, tu fez uma matéria pro Patrola com o Gary Kasparov, é isso? Exatamente. E jogou xadrez com ele? Em quanto tempo tu tomou um xeque-mate? Não, na verdade ele não se recusou a jogar contigo. Ele dá uns lances, assim, aí tem um jogador que é o campeão brasileiro que fica muito mais jogando do que ele. Ah, e aí ele fica ali olhando, assim, aí ele faz com a cabeça que não, outro mais. Todos os movimentos que eu fiz, ele fez com a cabeça que não. Claro. É, porque na verdade eu não sei jogar xadrez. Eu sei como ainda... é que, como sim, é que sabe são as regras, sabe movimentar as peças. Mas ele disse pro Potter, ele disse, you don't play chess. Ele falou pra mim que eu não era você jogador. Você não joga xadrez. Xadrez é matemática, né, cara? É uma série de cálculos. Cara, ele é espirituoso, assim, e é meio louco. Cara, assim, ele é todo enxadrista, é louco. Claro. Mas o Garry Kasparov foi o único enxadrista que conseguiu ser alguma coisa além de enxadrista. Foi ele que ganhou do Deep Blue, foi o único, né, que ganhou. Não, do... perdeu. Ele é o maior de todos os tempos. Ele perdeu e depois ganhou. Não, o Deep Blue é o computador da IBM imbatível. E aí o Garry Kasparov teve foi a negra e ele... deu empate. Ele é o único ser humano que ganhou do computador, né? É. Depois não, de perder. Não sei se é o olho. Depois de perder. Não, teve três partidas. Uma vitória, uma derrota e um empate. Porque ele aprendeu na primeira vez, ele atacou, como o xadrez dele é. O xadrez dele é agressivo. Ele atacou e o computador só ficou se defendendo e prevendo. É muito bom de cálculo, claro. O computador. Na segunda vez, não. Ele disse, então deixa o computador Celso jogar. Celso Rothstein. Aí o computador não soube ser o agressivo, ser o atacante do xadrez. Ele só se defendeu e ganhou do computador. E o grande rival dele era o Karpov, né? Você lembra? Era Karpov contra Kasparov. Um clássico do xadrez que durou muito. Mas o maior clássico do xadrez aconteceu em 1972 com o Bob Fischer contra o Sparsky da Rússia, no auge da Guerra Fria. União Soviética, né? Contra os Estados Unidos. Cara, União Soviética contra os Estados Unidos. O Bob Fischer quebrando a hegemonia. Eu sei que é um assunto extremamente importante, cara, e que a nossa audiência em massa tá interessada em ouvir, mas eu acabei de ver um e-mail que tinha me passado aqui batido, cara. É sobre mulher. Tá batido! Assina a Ana Souza. Ana Souza escreve as seguintes linhas, Davi. Bebês. Bebês? Bebês. Ah, bebês. Né? Bebê? Tá ligando alguém? Tá, o San Cris, ele não tá entendendo que eu tô no ar. Os feios do PB que nos perdoem, mas tá perdoada, tá perdoada. Mas ter Davi de Coimbra neste programa... Foi importante nesse meio. É fundamental. E ela segue dizendo... A mulherada aqui na empresa só comenta sobre esse gostoso. Olha aí, Davi, olha aí. Pena que tá casado. Que tu ouviu empresa, isso? Que empresa é essa? Tu ouviu isso? Que empresa é essa? É Madre Pelletier. É o presídio feminino em Porto Alegre. A empresa só comenta sobre esse gostoso. Ele tem um quê? E olha com ela, coloca entre aspas o quê? Um quê de homem safado. Como é que é um quê entre aspas? E não é só um quê, viu? Um quê... Ou a letra Q entre aspas. A letra Q entre aspas, exatamente. Tá. De um homem safado que enlouquece a todas as solteiras e principalmente as casadas. Inclusive o menino gay da contabilidade. Olha! Como é o nome desse rapaz? Valeu, Ana Souza. Obrigado. Tá, ainda bem que tem Davi. No mesmo clima, no mesmo clima. É importante aqui também ter um outro e-mail do mesmo Jair, tá? Meu nome é Isabela, tenho 18 anos, moro em Blumenau e adoro muito o Pretinho Básico, ouço todos os dias. Bom, desde pequena, minha paixão sempre foi uva e... Aí ela bota uma reticência, ruivos. Uva e ruivos. Todos falam que é um gosto meio duvidoso, mas eu não me importo. Assim como uns gostam de japinhas, outros de loiras, eu optei por ruivos. O que me traz... Como consequência, eu gostar mais do Pianjas. Ó, quantos anos? 18 aninhos. 18? Boa idade. Já dá, mano. Já dá. É claro que gosto muito de todos, mas o Ruivinho Marcos é meu ponto fraco. Ai, Ruivinho! Ó, de onde que ela é? Blumenau. Gostaria muito de fazer uma sugestão. Um sorteio toda semana ou todo mês, vai a critério de vocês, para que um ouvinte participe do programa. Baita ideia, cara. Aí com vocês no estúdio. Anota aí. Essa semana não teve essa ideia. Acho que seria demais. E claro, como fui eu que dei a sugestão, seria a né? Seria a primeira a participar. Também sugiro ser a primeira. Essa semana ninguém sugeriu isso. Eu apoio ela. Mas já rola isso, a gente faz uma coisa muito melhor. A gente vai na casa do ouvinte uma vez por mês. É verdade, é verdade. O ouvinte combina, convida a gente vai pra casa dele, todo mundo, e ele participa. É melhor do que trazer aqui, boa. Né? Então é tu de candidato, então, cara, apreciadora apoio, de ruivinhos. Eu apoio a vinda dela. Né? A Isa... Isabela. Manda foto, né, Davi? Manda foto para... @atlantida.com.pora. Importante, né? A foto. Importante. Foto no máximo do outono, né? A gente até aceita verão. No verão, assim, né? Verão do ano passado já não vale mais. Já tem 18 anos. Tá bem, queridos. Um amigo meu caiu no conto, sabia? Qual conto? O conto do verão passado. A guria mandou uma foto do verão passado e ele foi. Ô, meu, posso fazer rapidinho aqui a campanha da Carla Fernandes? Vai, manda bala aí. Campanha Minha Última Esperança. Para doar R$7, ligue pro meu celular. Para doar 15, ligue pro meu fixo. Para doar 40, é só me avisar que eu mesmo vou buscar. Para doar valores maiores, eu busco a qualquer hora, na noite ou na madruga mesmo. Doações do exterior, não se acanhe. Abra espanhol e speak English. Assim, aceito euro e dólar. Peso não, já tenho o meu. Campanha Minha Última Esperança, da Carla Só Fernandes. Dando um toque para quem estiver em Florianópolis amanhã às 14h no Trapiche da Beira-Mar, em Floripa. É um protesto contra a corrupção no Brasil. Boa. Eles mandaram uma grana legal pra gente pra falar disso. Boa. Aí. Com chuva ou sem chuva, porque vai chover em Floripa amanhã. Manifestação contra a corrupção às 14h no Trapiche da Beira-Mar. Para só de falar e vamos pra rua fazer alguma coisa. Pra inveja das meninas que gostam da Davi Coimbra, a gente, todos nós, vamos sair agora e vamos nadar na mesma piscina de Davi. Vamos, e a piscina do Cagê, né? Tá bom, era isso por enquanto. Ficamos por aqui desejando a todos uma ótima pausa na semana. Amanhã é um feriadinho bacana, bem-vindo, 7 de setembro. Quem vai poder ver o desfile, vai poder ver o desfile. Santa Catarina não vai ter desfile por causa do tempo. Mas no Rio Grande não tem feriado dia 7 de setembro? Mas é claro que tem. Rio Grande não é Brasil, barbaridade. Mas é claro, tem dois, inclusive, dia 7 e dia 20. Pra voltaremos na quinta-feira ao vivo, às 13 horas. Obrigado pela audiência e pela parceria. Boa noite, tchau.